lugar onde eu vou viver. Ah, yeah, yeah, yeah. Mas também pode ser o meu bem. Como eu quero chamar você. Ah, yeah, yeah, yeah. E o que mais pode ser? Eu e meu coração, quem diz? Ah, yeah, yeah, eu, que você quiser dizer. Ah, yeah, yeah, yeah, que bonito é você. Ah, yeah, é o lugar onde vou viver. Ah, yeah, yeah, yeah. Mas também pode ser o meu bem. Como eu quero chamar você. Ah, yeah, yeah, yeah. E o que mais pode ser? Quem diz? Ah, yeah, yeah, yeah. Que você quiser dizer. Ah, yeah, yeah, yeah. Que bonito é você. Ah, yeah. É o lugar onde vou viver. Também pode ser o meu bem. Como eu quero chamar você. Ah, yeah, yeah, yeah. E o que mais pode ser? Porque meu coração que quis. Eu e meu coração, quem diz? Que você quiser dizer. Thank you. Thank you.